valer, 7.008 filmes, estamos juntos. Inscreva no canal lá, Cruel, Bom de Tesão, um beijo no seu coração, meu amigão. E é no banco de trás do carro que eu te levo ao céu, melhor do que qualquer suíte do melhor motel. Linda e fogosa, fora do normal, hoje banco de trás vai virar uma cama de casal. Cama de casal. Cama de casal. Uma cama de casal. Uma cama de casal. Cama de casal. Uma cama de casal. Uma cama de casal. Às 21 ela me liga. Essa quinta-feira tá cheirando a sacanagem. Às 22 passo aí, ok? Pode esperar. Cê quer desabafar, eu tô aqui pra te escutar. Hoje eu tô na maldade, mas sem nenhum real. Mas o banco de trás vira cama de casal. O meu melhor perfume, coquetão na pista. Meu melhor relógio, pinta de artista. Enquanto me arrumava eu perguntei, espelho meu, se existe algum boy mais safado do que ao carro eu vou pensando aqui comigo. Será que tá de leve, meu Deus, ou com aquele vestido? O sorriso é brilhante igual ao aro que é esparro. Ela tá de salto alto, mas é rebaixado. É rebaixado. É no banco de trás do carro que te leva ao céu, melhor do que qualquer suíte do melhor motel. Linda e fogosa, fora do normal, hoje banco de trás vai virar uma cama de casal. Cama de casal. Cama de casal. Uma cama de casal. Uma cama de casal. Cama de casal. Uma cama de casal. Uma cama de casal. Na porta da casa dela esbanjando Vale Night. Saiu com o decote, impossível não ver. Entrou no carro, dois beijinhos, mão na perna, é normal. Tô tipo lendo em braille em um mapa escultural. Se ele não te deu valor, se ele não quis te agradar, ontem ele te perdeu, hoje eu vou te ganhar. Para de chorar, esquece essa história. Que dentro da minha casa uma mulher quer ser sua sogra. Ganhei mais um sorriso, velhos tempos, Don Juan. Hoje o carro pula até 6 horas da manhã. À meia-noite o tempo esfria, desliga o ar-condicionado. É um aquecedor humano, essa mulher que eu tô do lado. É no banco de trás do carro que eu te levo ao céu, melhor do que qualquer suíte do melhor motel. Linda e fogosa, fora do normal, hoje banco de trás vai virar uma cama de casal. Cama de casal. De casal. Uma cama de casal. Uma cama de casal. Cama de casal. Uma cama de casal. Uma cama de casal. Um Iguaçu, com nosso calor. No banco de trás a gente só fazendo amor. O vidro embaçou, com nosso calor. No banco de trás a gente só fazendo amor. E o vidro embaçou, embaçou. E o vidro embaçou. Embaçou, e o vidro embaçou. Embaçou, e o vidro embaçou. Embaçou. Teto solar aberto, a lua nos olhava. Eu te admirava enquanto não te tocava. O teto solar aberto, a lua nos olhava. Eu te admirava enquanto minha mão te tocava. Rapaziada do Show Livre, tudo de bom, que Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto de coração, beijão do Hungria e da família Hungria. Valeu! Me indica! Ah, chora não que eu tô de volta, hein? Hã?